Fecheiro 23, página 226. Sentada na poltrona que ela mesma havia arrastado desde o leito dos rios, ao contrário de todos, a avó Ana Mata não se movia. Os braços arqueados na posição de mosquito, os pequenos olhos úmidos. Felícia perguntou: "Por que choraminga a senhora, minha mãe? Por que não arreda pé de onde está?" Ana Mata não respondia. Antonino, que afinal ainda ali estava, perseguido pelas crianças, perguntou também: "Diga, avó, o que tem a senhora?" Os amigos do bairro dos Espelhos, que já tinham pousado o prato, aproximaram-se. A velha conterrânea da ilha, que também tinha vindo de cadeira às costas, debruçou-se na direção da amiga sem compreender. "Estás infeliz, Ana Mata, diz lá." Ninguém compreendia a razão que fazia Ana Mata ficar entristecida, quando afinal o seu neto Janina era agora uma das honras do povo. A própria filha da Patrícia, a muito matrona, para animar Ana Mata, começou a dançar a canção de sucesso de Janina, como meses atrás tinha acontecido no bairro dos Espelhos. "Eu hei de ferir, eu hei de matar, se meu lenço não chegar." A matrona a imitar o falsete de Janina. Aquele momento em que ele superava o Terence Trent D'Arby em seu gritinho de lobo. Ouviu? Porque choramingava agora Ana Mata, no meio de tanta alegria? Porque desejava recolher tão cedo à sua casinha parda, quando ainda eram 11 horas da noite e ainda havia tanto para rir, falar e comer. A aparelhagem do Domingos, no volume mais alto, Felícia agastada. "Deixa-na passar. Ela chora porque o garfo de pau que roubou na cozinha não é suficiente para desentupir os rios." E chamou por Antonino, que ainda ali estava. Ainda não tinha partido. Ainda ali andava a fumar, de um lado para o outro. "Vai, Antonino, vai lá levar a tua avó à casa dela, porque ela pode não ver onde põe os pés por causa das lágrimas." Sim, era um facto. Afinal, Antonino Mata ainda por ali andava. Milene tinha começado a despedir-se. Toda a gente muito feliz com ela, a quererem saber da sua família, a trocarem impressões por causa daquela tragédia que tinha acontecido em agosto. Todos a reconheciam. Flora reconhecia-a demais. Sabia de todos os detalhes ocorridos e o cenário onde os factos tinham passado até ali estava. Tudo concentrado, tudo pronto para se transformar em filme. Sim, Dona Milene era mesmo da família Leandro. Identificavam-na à distância, por causa das pálpebras altas. Muitos beijos, muitos abraços, face com face, bochecha com bochecha. "Vai, vai lá andando para a tua casa, onde dizem que vives sozinha com uma criada. Será mesmo verdade?" Mas antes de deixá-la partir, Felícia, em seu vestido de seda brilhante, foi acometida por um rompante de explicação a propósito dos beijos repetidos que dava na senhoria. Com a mão posta por cima do ombro de Milene, dizia que ela e Milene se beijavam à vontade, porque na família Mata era natural beijarem-se pessoas de todas as cores, conforme a lição de Jamila Mata. Era muito simples. Os Mata sempre tinham sido assim, desde que se conheciam como tal. Ou pelo menos desde que tinha havido o escândalo ocorrido com a bisavó Jamila, enganada pelo Normand, de onde alguns deles terem ficado para sempre com sarda na boca e olhos verdes, como ela mesma. Esse escândalo não tinha sido uma coisa boa, mas do infortúnio haviam recolhido a grande lição, a lição de Jamila. Que lição era essa? Começava a fazer-se tarde. Felícia Mata riu com gosto no meio do pátio. "Não sabem? Nunca ouviram falar nos meus antepassados? Até parece mentira." Não, ninguém sabia. E se as pessoas do bairro dos Espelhos não sabiam, muito menos sabia Dona Milene. A noite estava tão boa, ela contava tão rápido que era só dizer. Muito rápido. É que na vida deles, dos Mata, tinha existido um francês enorme, de olhos claros e cabelo quase branco, que foram um traidor. Esse francês tinha dado à costa todo partido, depois de um navio onde viajava se ter despedaçado em frente da barra. um cargueiro, desfeito aos pedaços, mesmo em frente da cidade da praia, e um sobrevivente único, um moribundo, a ponto de morrer. Quem podia salvar aquela trouxa de gente que as ondas levavam e traziam? Sem nada em cima, melhor fora dar-lhe a extrema unção. Só que, na ocasião, andava pela praia uma garotinha chamada Jamila, que o tinha recolhido e tratado com todo o desvelo, devolvendo-lhe vida. E ele mal tinha podido roer a água como paga, fizera-lhe um filho. Uma filha, que haveria de ser Jamila, a avó de Ana Mata. Precisamente quando já estava refeito e a bisavó grávida, o Norman, em vez de levar Jamila Mata consigo, tinha subido ao convés de um barco que largava na direção das Ilhas Caribe, com um molho de cocos no braço e uma macaca ao ombro. Todos sabiam como tinha sido. Jamila Mata, no cais da cidade da praia, muito prenha, a ver o amante partir no bergantim levando consigo uma macaca para seu desenfado. A bisavó, Jamila Mata, abandonada, traída. Acham que tem perdão? Acham? Perguntava Felícia, com a voz muito grave. Mas tinha sido por causa dessa cena triste, de Jamila a chorar e o Norman a acenar com o animal ao ombro, que todos os descendentes de Jamila haviam aprendido a lição. Lição de Badio di Perrachado, muito teso, que eram todos eles, os Mata. Ainda bem que tinham sofrido a traição do Norman, ainda bem, dizia Felícia, no meio do pátio. A grande lição aprendida resumia-se numa sentença simples, uma frasezinha que organizava o mundo como nenhuma outra. Nem na Bíblia se encontrava uma página tão esclarecedora. Parecia uma brejeirice, mas não era. Felícia, a recitar, como se a lição de Jamila fosse um salmo. Em assunto de cama e de pilim, é assim. Branco com branco, preto com preto. Pobre com pobre e rico com rico. Macaco, sozinho, no galho mais alto. Todos a rirem e a duvidarem. Duvidavam? Então como se explicava o sucesso de Janina? O sucesso de viverem naquela casa com água e luz por todos os lados, os Mata a serem bem recebidos por toda a gente. Explicava-se pela lição de Jamila, que tinham entranhado de mães para mães e pais para filhos. Todos os Mata pensavam assim e assim procediam. Por onde passavam os Mata era um descanso. Inspiravam confiança. Sempre de bem com todos, felizes com todos, sem pretensão. Pois pessoa que não pretende mudar de escalão nunca queria guerra, nem em sua terra, nem na terra dos outros. Um descanso. Era por isso que ela podia beijar à vontade a sua senhoria, como todos viam. Gostava da senhoria. Ninguém lhe tinha pintado as unhas, como a sua senhoria que ali estava. E nada se pegava. Beijo com beijo, abraço com abraço. Todo o pessoal do bairro dos Espelhos, a rir e a olhar. Agora vai, vai. Estás à tua vontade com os Mata. Nunca corremos risco de soberba. Só queremos ser o que somos. Na cama, preto com preto. Branco com branca. Pardo com parda. E assim sucessivamente. Grande descanso. Ah, se Mandela tivesse pensado desse jeito, nem tinha passado a vida na prisão. Pois para quê ficar lá tanto tempo? Remediou alguma coisa esse homem? O mundo não continua igual? Perguntava Felícia Mata, de vestido de seda a brilhar. Mas quando se tem a segurança de que uns dormem para um lado, outros para o outro, sem incomodar, toda a gente pode ser amiga, abraçar e beijar uns aos outros sem problema nenhum. Pode trabalhar junto e até viver juntos, todos irmãos. Antonino, meu filho, você ainda aí está? Levou lá para dentro sua avó? Arrumou, no lugar devido, a caucha dela? Adeus, Dona Milena. Pronto, acabou-se a noite. Vai lá embora para a tua casa. Já terminou tudo. Milena ainda tinha demorado. Depois dirigiu-se ao cômoro. Debaixo da sombra escura das palmeiras, ali estavam os carros que tinham vindo do bairro dos Espelhos, arrumadas contra a parede as carrinhas dos donos da casa. Dentro da Mitsubishi cinzenta, recostado a fumar, encontrava-se o próprio Antonino. Ela aproximou-se. Ele deitou fora a ponta do cigarro e disse-lhe: estou aqui à tua espera. Posso escoltar-te outra vez? Vou precisamente naquela direção. Estava envolto numa baforada de fumo e perfume. Um perfume demasiado saliente, que se misturava com o aroma da terra seca. E não havia maneira de dizer mais nada. Em volta havia um charco de luar. E do outro lado da estrada, os dois carris de aço brilhavam, destacando-se do pasto. Afinal, tenho uma coisa muito importante para te dizer e não me lembrava. Vamos lá. Milene sabia como era. De novo, ela à frente, ele atrás, podendo ser ao contrário. De vez em quando, percorriam aquele pedaço de terra daquela maneira, sem uma verdadeira razão que o justificasse. Não passavam pelo bairro dos Espelhos, passavam pelas bombas e pela curva do Hotel Miramar. Quando finalmente chegaram ao local onde a antiga estrada secundária dizia quilómetro 44, a vivenda estava iluminada. Ele apiou-se. Não tinha boina nenhuma. Ele disse-lhe: que raio de luar! Sim, o queria dizer-lhe, com aquele luar por cima da terra, arredondando-a, dando-lhe a forma de um vasto lençol circular onde caísse prata. Era tudo tão nítido que as próprias sombras das acácias espalhavam-se no chão, separando-os. Encostando-se à carrinha, ele ainda disse: se eu não tivesse compromissos, até podíamos ir a um bar qualquer. Gostava de ir? Tinha voltado a tratá-la na terceira pessoa. Sempre encostado à carrinha, como se fosse uma parede. Disse mais: íamos, eu no meu carro, tu no teu. Para que não dissessem que um homem como eu raptou uma mulher como tu e a levou a um bar. Só para te dizer uma coisa, correto? E depois ainda acrescentou: então vamos lá. Passamos assim a direito, rodeando o bairro dos Espelhos até à Riacha. E lá existe um lugar onde eu e tu podemos estar em paz. Ninguém chateia a gente. Queres? De novo percorreram a fita acinzentada da costa, de cá para lá. A deslocação confinada pelas estradas e pelo mar, como um baloiço. Chegaram junto à areia da Riacha e, de facto, havia um bar. Um bar quase tão iluminado quanto Vila Regina. Não, além não, disse-lhe ele. Ali fora, sim. A lua de prata, o mar de prata, o segredo de todos os seres ocultos cobertos de prata. Tudo parecendo mentira, porque ele sabia, nada era assim. Nada era de prata, só parecia. Ele disse-lhe: vamos pela praia. Depois refletia: não, não, pela praia não. Ela lembrou-se de dizer: entramos no meu carro. Ele disse: no teu carro não. Era como se estivesse no alto de alguma coisa e em volta só houvesse vazio, escada nenhuma. Antonino olhava em redor e via desamparo ou impedimento em tudo. Fazemos assim: tu ficas encostado ao teu carro e eu ao meu, a olharmos para a praia. Assim fizeram. Ficaram a olhar. Ela via a camisa dele, quase branca, a luzir na claridade. E de súbito ele disse: se a minha namorada soubesse, matava-me. Milene, encostada ao Clio branco, renta à estrada, a ouvir o que ele dizia, a voz dele cortando o ruído fraquíssimo das ondas. Para assistir à noite de Janina, Milene havia posto nos braços dezenas de pulseiras. Agitou-as. A sua namorada morta? Perguntou ela, sem mexer as mãos. Podiam as pulseiras tilintar e impedi-la de compreender o sentido daquelas palavras? Não, disse ele. A minha namorada viva. Ele estava encostado à carrinha cinzenta, onde o luar batia como batia em tudo. Mas naquele momento, o metal da carrinha também iluminava a lua. A camisa dele também alvejava, como se na sua composição houvesse uma percentagem de fósforo. A comissura dos lábios dele era um rebordo incisivo, como se fosse traçado a pinça, e as narinas largas também luziam. Antonino, nervoso, desengonçado, parecia querer atacar alguém ao mesmo tempo que dizia: Eu não vou ficar assim, sozinho, não posso. Preciso de uma mulher que me dê filhos, disse ele. As pessoas da minha ilha gostam de ter muitos filhos. Multiplicar a cara de uma pessoa na cara de outras é bom. É a vida, disse ele. Milene repetia muito baixo o que ele tinha dito, só para ter a certeza que compreendia. E ele, muito alto: Eunice morreu. Você já ouviu falar de Eunice, a mãe dos meus filhos? Agora não quero pensar nesse assunto, sabe? Tratava-a novamente em terceira pessoa. Sabe, foi um amor muito lindo, o nosso. Eu e a Eunice, quando nascemos, já vinhamos juntos, de mãos dadas. Passados 20 anos, foi só casarem-nos, diziam as pessoas. Depois ficaram em silêncio. Porém, com Antonino, mesmo que se ficasse calado, nunca se ficava em silêncio. Ele disse: Como você não sabe, eu vou contar para você ficar a saber. É assim. Toda você me lembra ela, e eu não sei porquê. E a minha namorada atual é preta como a Eunice, e não me lembra a Eunice. E você lembra, e é branca. É tal e qual ela. O seu jeito de andar, o seu jeito de ser. A mesma mania de beijar objetos quando os acha. A mesma voz fininha, tal e qual a de Eunice. Caramba, você, Milene, lembra-me dela. E divina, a minha mulher atual não me lembra a Eunice, disse ele. O mar e o céu, transformados numa salva perfeita. Na vida da pessoa só deveria haver uma noite de esplendor assim. Apertar a garganta para nada, mas apertar. Ela nunca tinha assistido a uma noite semelhante, ou então não se lembrava. Pois bem, fala lá, diz lá, eu estou a ouvir. Fala, fala. Por fim, ele disse: Quem haveria de dizer? A esta hora, divina ainda está à minha espera. O melhor é irmos andando, porque se nos veem aqui 3 horas da manhã, não sei o que vai acontecer. Melhor dizendo, eu não sei o que vai acontecer. Só sei que tenho uma coisa para te dizer, disse Antonino ainda, subindo para a carrinha, de onde provinha um forte cheiro a perfume, talvez Havana, como se o porta-luvas estivesse aberto e o frasco estivesse entornado. No luar da noite quente e calmosa de outubro, nele também luziam o fio de ouro, desmedidamente grosso, e o cinto. O cinto, com fivela de metal brilhante também, e o relógio, o grande relógio no pulso, grande como uma taça. Tudo isso brilhava no lusco-fusco do mar enluarado. Ele então olhou para o relógio, cujas agulhas fosforciam, e disse: 4 horas. A esta hora ninguém sabe onde estou. Vamos lá. Arrancaram. O veículo branco atrás, o cinzento à frente. O caminho às voltas, passando por bandos de rapazes em busca de boates. Os hotéis ainda com gente nos lounges. Um polícia solitário rondando. Passaram depois pelos caminhos mais longos, metidos pelo meio de casas cujas fachadas brancas os olhavam como grandes caras saídas da terra para os saudarem, dizendo-lhes coisas à sua passagem. Até que ultrapassaram pelo norte as bombas de gasolina e em breve estavam diante do quilómetro 44. Ele tinha descido. Você continua a deixar as luzes acesas? Porquê? Perguntou ele. Os lábios dele a luzirem, as narinas a luzirem, todo ele a brilhar. Não, ela não ia dizer nada. Ele tinha uma namorada viva. Agora não sabemos mais quando nos veremos, disse ele. Até mais ver. Depois ele voltou para trás e disse: Sim, queria dizer-lhe uma coisa, Milene. Queria pedir-lhe que não fosse mais olhar para mim quando eu estou lá em cima. Percebe? Começam a arranjar-me sarilhos por causa da divina. É uma grande chatice, dizia ele. E, no entanto, para a lua e a terra era indiferente. A lua continuava clara de prata. A terra continuava a recebê-la com passividade mortal. Uma grande chatice, percebe, Milene? Nem sei como explicar. E, no entanto, você parece-se com a Eunice. Às vezes eu acho que a sua alma é a dela. Ainda disse. Vá, suba, entre em casa, apague as luzes. Você deveria tomar mais cuidado consigo. Vá, vá. Recuando no tom, entrando pouco a pouco no tom daquele dia em que a queria devolver, fosse a quem fosse. A voz dele arranhando no final das palavras, como nesse dia. Ela mesma gritou. Não é preciso gritar. Olha, já aqui não estou. E Milene entrou a correr, os calcanhares a baterem-lhe na saia, as pulseiras comprimidas para não tilintarem. Já lhe bastava que o portão fizesse aquele ruído, dindum. Desarvorada, atravessou o jardim microclima, subiu as escadas, subiu ao primeiro andar e já do seu quarto espreitou para fora. Ele lá estava. Estava à espera que ela apagasse as luzes. Mas ela não apagaria. Ficariam acesas até de madrugada. Até ser manhã, ou todo o dia, se fosse caso disso. Agora, ela tinha a certeza de que ele já se tinha ido. Mas em frente, entre as duas vivendas, rodeadas de montes de cimento e pirâmides de tijolos, ainda lá estava. Só depois Antonino fez deslizar a carrinha pela estrada abaixo. O luar da madrugada era tão claro que nem se via. Passados 2 anos, ainda esse luar continuaria claro. Mas os dias seguintes foram desencontrados. Milene esperou que o telefone lhe dissesse as últimas palavras. Please, do so after the tone, thanks. Só depois ela terá encostado os lábios ao bocal. Estava a olhar para as vivendas em frente, de onde os antigos moradores haviam desaparecido, e em seu lugar, ao cair da tarde, oficiais da construção civil cismavam dentro de carros. As folhas da nogueira a enrolarem, a perderem os nervos vegetais. João Paulo, ouves-me? Não me ouves? Telefone-te para te falar do diamante. Do outro lado ouvia-se um solavanco repetido, um tic-tac na engrenagem, enquanto a fita da gravação corria. Milene, com os lábios longe do bocal, gritando na sua direção. O teu telefone é um nojo. Apetecia-me cuspir-lhe na cara. Não sei se vou continuar. Estava sentada num banco, entre os fauteuis da avó Regina. Sobre o tic-tac, que ora se aproximava, ora desaparecia, ela disse, com a voz mais grave possível: às vezes a minha vida põe-se muito chata. Fui ao Mãos Largas para trabalhar lá, mas não fiquei. Quando Barbosa soube que eu queria trabalhar, telefonou para o tio Rui Ludovice, com cara grave. Depois deu-me uma bandeja, um bloco de apontamentos e um lápis, que tanto se podia colocar dentro da algibeira como entalar na orelha. Entalei na orelha. Também me deu um avental comprido. Quase me batia pelo meio da perna. Vi-me ao espelho. Toda eu de lado parecia uma borboleta. As azelhas mais largas do que a cintura e as fitas abaixo da saia. Não aguentei uma hora daquele laço, nem o lápis, nem a bandeja. A única coisa boa era mesmo o cheiro das pizzas. Trouxe 3 para casa quando me despedi. Despedi-me. Andava eu ali, de um lado para o outro, quando tinha tanto para fazer aqui, em casa da avó Regina. Está sempre tudo sujo. Milene suspendeu a ligação. Do lado de lá, o telefone continuava a produzir ruídos distantes, uma zunida intermitente, que ela não sabia se tinha por finalidade repeli-la ou chamá-la. Milena, a olhar para dentro do bocal, a insistir. O que se passa aí? Nojento é o teu telefone, nojenta a tua gravação. Hã? E tu nunca estás. Abalaste para a parte incerta. Também era só para te dizer que voltei ao diamante. Está tudo como não imaginas. Lá dentro vive a tal família completa, com 2 cães, 2 moças, crianças, pedreiros, um homem muito velho, muitas velhas, garotos em barda, um viúvo também. Telefonam a cada momento para um deles que é cantor e tem antena parabólica no telhado. No telhado do diamante. Por causa do cantor, fizeram uma festa de arromba. dentro do diamante. Foi por isso que estive lá. Um deles, o viúvo, tem duas mulheres, uma morta e uma viva. É condutor de gruas. Tem uma carrinha Mitsubishi. Esse agora já não passa por aqui como passava. Passava todas as noites. Estás? Milene suspeitou que a fita fosse acabar. Disse muito à pressa, os lábios colados ao bocal. Também não há mais nada para dizer. Quando me falares, vou contar-te o que eu vi na praia pequena. Um horror, um horror. Mas as ondas estão iguais. Adeus. Bye. Tua prima. João Paulo. Sim, as luzes estão todas acesas. Dizem que a casa da avó Regina parece uma árvore de Natal.